Car 508, mil quinhentos e 50 kHz. Rádio Clube de Itararé, uma emissora do Grupo Profesa, Itararé, São Paulo. Clube.